da administração pública direta e indireta. Noções Gerais. Vamos entrar agora num assunto que é muito importante para o nosso concurso. O entendimento dele também vai nos ajudar a acertar muitas questões de prova. É a administração pública direta e a administração pública indireta, também conhecida como centralizada ou descentralizada. Preste atenção. O Estado tanto pode desenvolver por si mesmo as atividades administrativas que tem constitucionalmente ao seu cargo, como pode prestá-la através de outros sujeitos. No primeiro caso, diz-se que a atividade administrativa é centralizada, ou seja, é realizada diretamente pelos órgãos que compõem a administração. No segundo, transfere-se o exercício de certas atividades que lhe são próprias a outras pessoas criadas para este fim. Nesse caso, estamos diante da administração pública indireta ou descentralizada.